tá 33, 99, aproximando o ponto zero da Rua Zero, totalmente pronto. 399, autorizador Linhares, bipolar, pistão 0, vento Juno, 50 graus, com 139. Autorizador Linhares, e bipolar da pista 10, rota 3399. Salvador, é o Tom Mike do hotel. Mike, você é o aguarde. Contatada na decolagem, Subesia saída São João, pelo 340. Subesia São João, 340, tá preso 399. Pode uma ponte, vá presente, ou Leda? 3399, autoriza do Leda. Direto Leda, tá preso 399. E chamaram o centro, obrigado, centro. prossiga. Pulo 961, autorizado pela Sierra Bravo Golfo Lima via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Saída Sanvo 1, transição Doppler, pista em uso 10. Transponder 5260, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. O voo é na 61, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, rota por fama e planejado. São voo no Doppler, decola da pista na 0, com 5260 no transponder 120, decimal 80, controle, protegeu o voo na 961. 961 no negativo, Sanvo 1 no Doppler, é a saída Sanvo 1 no transição Doppler, senhor. Salvo 1, transição Doppler, acertei subindo, voo na 961. Protegimento voo na 961, na remota, no correção, no parte 3, chame pronto para o pushback, senhor Gato. Já estamos prontos, voo na 961 no parte 3. Parte 3 livre, puxa, senhor Gato, senhor, chame pronto para o taxi. Autorizado, voo na 961. 302, na escuta para cópia. Pronto para cópia, prossegui. Azul 9302, autorizado para Sierra Bravo, Índia, Lima, conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 140. A saída será a Coral, decolando da pista 10, transponder 5264, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8, azul 9302. Autorizado Serra Bravo de Anima, conforme a rota do plano, nível 140, saída Coral, piscina 0, 5264, 1208, o controle. Solicita, se possível, a Coral 1 Alfa, saída Renato. Tendo Coral 1 Alfa, aguarde, será coordenado com o controle 9302. Guardando, obrigado. Salvador, bom dia. Cinema 075, informação boa, autorização com o nível 320. Via 075, bom dia, Golfo, confere. Congresso, eu já tenho aprovado o nível de voo 360. Se eu cobriria o 36, eu gostaria de que recolhesse o 38, se puxar. 360, patrão. 075, autorizado para Sierra Bravo, Sierra Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Saída Sanvo 1, transição Motiva, pista em uso 10. Transponder 5257, frequência do controle Salvador 120, decimal 8, Xanaiba 075. São Paulo com a mãe, 360, rotação final do plano, saída Salvo 1, transição Motiva, decolo 510, transponder 5257, controle Salvador 208, Xanaiba 075. Correto, procedimento Xanaiba 075, na remonta do pátio principal, chame quando pronto para o pushback, senhor Gato. Salvador, bom dia, o senhor é 6251, autorização Guarulhos, 360. O senhor é 251, bom dia. Para Guarulhos, eu já tenho 360 aprovado, o Golfo confere. Só um minuto, cópia, por gentileza, senhor. Sem problema, na escuta. 19302, na escuta. Prossiga. 19302, aprovado a subida Coral 1 Alfa, senhor. Dá um teste de subida Coral 1 Alfa para o 9302, obrigado. Xanema 251, agora sim, troca para cota, senhor. Portão 4. Prossegue. Xanema 251, autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, via Perzulu no 0, Retango Bravo Eco, nível de voo 360. A saída será Sanvo 1. Transição Motiva, pista em uso no 0, transponder 5267, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8, Oxiné 6251. 360 aprovado para Guarulhos, via Brando 10, aperta Baté, de novo da 10, Sanvo 1, transição Motiva. 67 transponder, 1208, controle 8621, posição 1, 1111. É o protegimento Oxiné 6251, portão 1111, chame pronto para o curso de acionamento. Salve, 1229, pushback, acionamento, portão 4. Portão caso aprovado, chame pronto para o táxi, gol 12, correção, gol 229, aguarde aproximadamente 2 minutos para o início do curso táxi. Acorda. Principal e quer reboque até o portão 4 deste mesmo pátio, é isso? Não, veja aqui. Reboque até o pátio 5, pátio 3, remota o pátio 3 para o pátio principal, portão 4. Obrigado, então o senhor está no pátio 3, reboque para o portão 4. Aguarde, senhor, a imagem do 4 está péssima, esse é o curso ainda, mas aguarde. E daqui a pouco eu trouxe o seu reboque, o Alfa XVL, senhor. Salvador, vou lá na 68, está pronto para o táxi. A bordo do tema 79, Campinas Alternativa, 3 horas e 40. Obrigado, senhor. 79, Campinas, 3 e 40. O Golo 91 tem táxi aprovado via pátio principal. Observe um Airbus Tatan sendo rebocado agora para o portão 05, o mesmo agora ingressando no portão. Quando o mesmo ingressar totalmente, o senhor tem livre ingresso pátio principal e Índia até o ponto de espera pistola 0, Penegal no 015. Chame pronto para o decolagem com a espera pistola 0, Golo 961. Golo 961, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pistola 0, via pátio principal, vai para o Airbus direcionando no portão 05, então via Índia. Voo 229 em coordenação com o Rio de Solo, acabou de ser autorizado passar a cauda 137 da companhia em direção para a espera pistola 0. Assim que o mesmo liberar a cauda, já tem livre por estacionamento no portão 4, chame pronto para o táxi com o 229. Livre por estacionamento, será volta para o portão 4 do 229 da passagem 3 da companhia. Moto do pátio principal. Aprovado por chuva de acionamento, senhor. Chame pronto para o táxi, o Chinamé 075. Autorizado, camarada, o Chinamé 075. Oscar, autorizado o início do reboque, chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Alfa X-Ray Oscar. Ok, tá, agradecido. 961, tá próximo ao posto de área piscina 0 pronto. Voo 961, autorizado a alinhar e decolar da pista 0, vento de 1,70 graus com 129. Sobre que é decolar, tem a pista 10, voo 19. parte principal até o portão 04, mantendo escuro constante, chame o terminal Alpha Xray Oscar. Ok, agradecido. Tá pronto para decolagem, voo no 229. 229 autorizado alinhar e decolar da pista 0, vento de 180 graus com 159. Ali da coluna 0, voo 1229. Pelo Sereno 075, após o início da rolagem do point da voo, autorizado alinhar e manter pista 1-0, Sereno 075. Vamos ao lado do voo, ali manter pista 1-0, Sereno 075. autorizado, solicita para ele, Mátima. Guarda-ela. Chama agora o controle Salvador na frequência 120 do sinal 8, chama o voo. 208, boa, está na exata. Controle Salvador, está na exata. Boa, nós, 349. Boa, 349, portão 8, aguarde aproximadamente 2 minutos para o chefe. 349, portão 8, aprovado para o chefe de estacionamento, show em tanto para o táxi. Rio de Xandar, porta 349. Bruno 349, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Arima 00, Bruno 349. Bruno 9302, decolado aos 38, chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, senhor Monroe. 208, obrigado, bom dia. Yeah. Controle Salvador, bom dia, azul 9302. Azul 9302, contato radar decolagem, sobre a via da Coral no Alfa para o nível 140. Via Coral no Alfa para o 140, azul 9302. Faz 2 mil pés do coral. Faz 2 mil pés coral, na 3.02. 3.9, o controle Salvador nos solicitou mais alguns minutos para sua decolagem devido à aeronave que precedeu ser de performance inferior. Sérgio, 3.9, aguardando, alinhado. O controle solicitou que após a decolagem mantivesse a proa até 3 mil pés, somente só após virar-se à direita na saída São João, no centro. Décimo, até a proa de 3 mil. Voo 349, autorizado a decolar pista 10, vento 170 graus com 119. Vim decolar pista 10, voo 349. 349, decolando aos 43, mantenha a proa até 3 pés e chame controle Salvador na frequência 119, correção 120, decimal 8, senhor, bom voo. Mantenha a proa e 298, bom dia. 129, 208, correção. 08, confia, bom dia. Bom dia, 349. Bom dia, 349, contato radar do colagem. Mantenha o eixo do colagem até 3 metais. Após curva de direita, direita, direto, número, segura para o número 380. Entendeu? Você mantém na frota 3000, depois direita, líder, ou no 349. Aqui, né? Passando 3000, vá no líder, 349. Fechando a linha 251, chama o centro de resistência na frequência 125, décima 1, até 125, décima 35. Uma 349, tráfego 3 horas, 3 meses, rumo sudoeste. É patrão 72, passando no nível de 0030, subindo para 140. Sim, 349. Prosseguindo. Prosseguindo né? Quanto tempo de coral aguarda o seu autorizando outro? Coral na frente. 349, chame centro Recife, frequência 1251, alterna 128, decimal 35. Recife 251, 2235, vamos ver se sobe nós. 7776, vem na proa de Golf, desse mantenha 4 mil pés, ajuste 1095. Sente 1776, tem condição de efetuar o ILS X-ray e mais próximo, quando mais próximo de Dona checar, estão recebendo live? E mais próximo autorizou a renase e se tiver condição, estão para o controle e estão recebendo live. Azul 9302, controle. Vendo encerrado em 3 milhas para o fixo coral, mantendo o Juno 40, chame o LED, frequência 120, sinal ou não. Velocidade do critério na chegada, ajuste na terminal 1015, desce até 4 mil pés, agora já utilizou para a final. Volume 7-8-1, a divisão esquerda, após a perna para de volta. 3171. Delta 3171, informação curso Golf para Guarulhos, eu tenho o nível de voo 340 já aprovado. Prepare a subida San Juan 1 no transição morte, você vai levar de cobre. Afirmativo, paciente da Golf, não se esqueça para copiar o 3171, tá?